Papo de Boteco. Estamos aqui com a sétima edição do Papo de Boteco. Eu sou a Dani Pacheco, estou aqui apresentando o podcast hoje, porque o Túlio não pôde estar presente. E eu estou aqui com dois convidados ilustres, que são Richard Alves, nosso especialista em HQs. Ei, Richard, pode se apresentar aí. Opa, prazer, gente, eu sou Richard Alves, eu sei de algumas coisas sobre HQs, então estou aqui mais para dar alguns detalhes e dar umas dicas de como a franquia X-Men e Quarteto Fantástico pode dar certo, tipo, no MCU e comentar quais foram os erros da franquia X-Men. Isso. E nosso outro convidado aqui é o nosso especialista em polêmicas, o Lucas Siqueira. Boa noite a todos aí, queria dizer que é sempre bom estar acompanhado de gente bonita, inteligente, que entende de cinema, mas também é bom estar aqui com vocês, sabe? Então, vamos que vai ser bacana essa. É isso aí, gente. Então, como a gente divulgou nos nossos canais, né? O programa de hoje, que é a nossa sétima edição do podcast, o tema é a franquia X-Men, porque, né, foi lançado semana passada nos cinemas, Fênix Negra, que é provavelmente o último filme do X-Men que vai ser distribuído pela Fox, porque a Disney comprou a Fox. E então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a franquia. Como um todo, como é que foram os filmes, o que a gente achou dos filmes, quais foram as cagadas, quais foram os pontos positivos, e o que a gente pode esperar desses personagens no universo cinemático da Marvel. Então, no inicinho, queria começar só para a gente recapitular um pouquinho quais foram os filmes, quando que eles foram lançados, como é que foi a recepção crítica de cada um e as bilheterias. Antes da gente começar de vez, a discussão com o Lucas e com o Richard. Então, vamos começar com o primeiro filme, foi o X-Men, que foi lançado em 2000, ou seja, 19 anos atrás, tem quase 2 décadas. Foi um filme que foi bem recebido pela crítica, ele tem mais de 80% de aprovação no Rotten Tomatoes, e que teve uma bilheteria foi bem decente a bilheteria, comparando com o orçamento, foi um filme assim, na época os filmes não tinham um orçamento monumental que eles têm hoje, né? Que é 200 milhões um filme, 250 milhões, 150 milhões. O X-Men de 2000, ele teve um orçamento de 75 milhões e ele faturou 300 milhões aproximadamente. Aí, em 2003, a gente teve o X2, que é considerado por muitos, né, o melhor da franquia antiga, né, da trilogia antiga. É um filme que tem uma aprovação de 85% no Rotten Tomatoes. E teve uma bilheteria de mais de 400 milhões de dólares. Na época, Também dirigido pelo pedófilo e abusador lá, Bryan Singer. E beleza. o último dessa trilogia inicial do X-Men foi o Confronto Final, que foi lançado em 2006, que foi o filme que teve uma recepção bem tenebrosa. Que nessa época foi deixado de ser dirigido pelo Bryan Singer, que estava trabalhando em Superman Retorno, e a Isso. direção foi tomada pelo Brett Ratner. Que é um outro acusado de abusos e tudo mais, que é outro complicado. Ele Só também. gente bacana, né? Encabeçando as produções do X-Men, né? Ele foi nessa leva aí do Harvey Weinstein, esse Brett Ratner. Foi, muitas mulheres denunciaram ele. Inclusive, teve uma de X-Men que, não sei se foi a Anna Paquin ou Ellen Page. Que eu acho que ele fez alguma coisa com a Ellen Page, Anna Paquin, que deu uma, falou sobre isso. Ele chegou para Ellen Page e falou assim: você precisava comer ela para ela saber que ela é gay, sacou? E Ellen Page nem tinha saído do armário ainda. Não, ela saiu do armário tipo 100 anos depois ainda. Ela era É, novinha, exato. ela tinha 20 anos, devia ter 18 anos. Enfim, um babaca, né? Mas De enfim. trabalho bem sadio, assim, né? Super. Ótima pessoa para trabalhar, né? Então vamos lá, aí teve o confronto final, que teve uma recepção crítica bem mediana, tem 58% de aprovação no Rotten Tomatoes, e a bilheteria dele foi de quase 500 milhões de dólares, que é muita coisa, mas, uma ressalva, ele custou 210 milhões de dólares. Então, assim, o grupo custou 210 milhões de dólares, faturar 500, não é assim, não é ruim, mas também não é maravilhoso. E aí, depois dessa trilogia, a gente teve o filme do Wolverine, o X-Men Origins Wolverine, que foi lançado em 2009, e ele teve uma aprovação, assim, até Fênix Negra, ele era o filme com a pior aprovação do Rotten Tomatoes. Ele tem uma aprovação só de 37%, e custou, ele também foi um, ele não foi bem de bilheteria, custou 150 milhões, faturou 373. Foi um filme que teve muitas controvérsias, ainda mais por causa do Deadpool, que, né, foi um filme cagado. Nossa, é desgraça. Pior filme. É um filme bem, que até o Deadpool 2 zoou ele, né? Foi o Deadpool 2, não foi? Nos pós-créditos. Foi. Ele mata o Deadpool do X-Men Origins, que foi maravilhoso. E não pode esquecer o Will I Am como Noturno, né? Nossa, é mesmo, senhor amado. É, nossa senhora. Vamos, a gente esquece que esses filmes aconteceram. É, aí depois, 2011, a gente teve o início da nova trilogia, que trilogia, entre aspas, que virou quatro filmes. É, Primeira Classe, que é um filme que foi muito bem recebido pela crítica. Ele tem 86% de aprovação no Rotten Tomatoes. Mas, apesar disso, assim, apesar das críticas muito boas, foi um filme que não teve uma bilheteria lá, essas coisas, não. A bilheteria dele foi similar à de Wolverine, do X-Men Origins Wolverine. Custou 160 milhões e faturou 353. Então, não foi lá essas coisas, não. Já a franquia, né? Ninguém acreditava muito. E... É, pois é, ainda mais os atores também, a gente não pode esquecer que os atores do Primeira Classe, assim, eles não eram tão famosos na época. O James McAvoy já era conhecido, mas Jennifer Lawrence estava novinha, ela tinha 20 anos, Nicholas Hoult não era conhecido, Michael Fassbender não tinha estourado ainda. Então, assim, isso também então, era mais ou menos um desconhecido fazendo X-Men. Então, eu acho que não chamou muito a atenção na época, né? Foi 2011. E nessa época, a Jennifer Lawrence tinha interesse ainda em fazer a Mística, né? Pois é, ela gostava. Ela gerou um problema para os roteiristas, né? Porque ela ficou famosa, aí, puta, tinha que usar o personagem. Aí usaram assim, bota a mulher aí, velho. É. Tipo, se vocês perceberem, ao decorrer dos filmes, a maquiagem vai, tipo, ficando menor, parece que o orçamento tava meio que baixando, mas não, era só a Jennifer Lawrence não querendo mais participar. Não, os orçamentos só foram aumentando com ela, na verdade. Vamos lá. Aí, depois da Primeira Classe, a gente teve o segundo filme do Wolverine, que já foi melhorzinho. Teve aprovação de 71% de Rotten Tomatoes, e ele faturou 415 milhões com orçamento de 120. Então, ele já foi um filme que eles não cagaram, foi bem melhor. Eu defendo o início e a metade desse filme, mas o final a gente releva. É. Qual filme estamos falando agora? O Wolverine, o segundo Wolverine. Aquele que é no Japão? Isso, é. Exatamente. Yes. Ok. Aí depois dele, a gente teve Dias de Futuro Esquecido, que foi a maior bilheteria da franquia. Da Fox? Da franquia, dos filmes do X-Men, tá? Dos filmes realmente. Não fez mais dinheiro, o do Dias do Futuro Esquecido faturou 747 milhões nas bilheterias e tem uma aprovação de 90% no Rotten Tomatoes. Ele pede só para Logan. Em questão de aprovação. É a volta do pedófilo abusador, né? É o filme que vai assim que volta. Essa tecla aqui, porque acho que filha da puta tem que ficar em evidência aí, sacou? Mas é um filme muito bom, a gente não pode negar, Dias de Futuro Esquecido. Mas a gente vai chegar lá, a gente vai falar sobre eles, os filmes todos. Aí depois do Dias de Futuro Esquecido, a gente tem o Deadpool, 2016, que foi um sucesso estrondoso de bilheteria. Foi um filme que teve um lucro gigantesco, né? Porque pensa bem, Deadpool custou 58 milhões de dólares, 58 milhões. E seu orçamento de filme, tipo, ok, não é de filme de super-herói, né? Custou 58 milhões e faturou 783. Imagina o lucro que esse filme deu para quem produziu, para o elenco, enfim. O povo deve ter ganho dinheiro, sim, a rodo. E foi um filme que teve 84% de aprovação. Tem essa aprovação no Rotten Tomatoes. Então é um sucesso. O que ninguém, muita gente não estava esperando. Muita gente estava achando que o filme ia flopar, não ia ser bom. Todo mundo quebrou a cara. E depois dele, a gente teve o Apocalipse no mesmo ano, 2016. Foi lançado, o Deadpool foi lançado em fevereiro, né? Pelo Dia dos Namorados, lá nos Estados Unidos, lá fora do Brasil, quer dizer. E o Apocalipse foi lançado em maio. Foi, tipo, 3 meses depois só. Que foi um filme que teve uma recepção crítica bem fraca, tem só 47% de aprovação. E faturou bem abaixo do esperado. Ele faturou 200 milhões a menos que Dias de Futuro Esquecido. foi 540 milhões que ele faturou, e ele custou 178 milhões de dólares. Então, foi assim, ele não fracassou, mas foi bem abaixo do esperado, pensem bem, né? Ele faturou 200 milhões a menos. Isso é muito dinheiro. É, aí depois a gente teve o Logan, 2017, que é o filme que tem a melhor recepção da crítica da franquia do X-Men. Tem 93% de aprovação. Ele foi até exibido no Festival de Berlim, né, 2017. É, e ele faturou 619 milhões com orçamento de 97 milhões, que também é um resultado assim, muito bom, deu um lucro bacana para a Fox. É, o penúltimo filme foi o Deadpool 2, ano passado, que ele fez ainda mais sucesso que o primeiro Deadpool, que ele faturou 785 milhões, que é a maior bilheteria da franquia X-Men, custou 110 milhões. Então, assim, eles viram sucesso do primeiro filme e dobraram o orçamento, obviamente. E é um filme que teve 83% de aprovação, ou seja, a crítica também gostou muito do Deadpool, assim como os fãs, obviamente. E o último filme... caso, né, não seja lançado Novos Mutantes ano que vem, foi Fênix Negra, que foi lançada semana passada, e que foi um desastre colossal de crítica, assim, tem só 23% de aprovação no Rotten Tomatoes, que é trágico, consegue ser pior do que de X-Men Origins Wolverine, e nas bilheterias ele vem, assim, fracassando, assim, a abertura dele nos Estados Unidos, no fim de semana de estreia, foi de 33 milhões de dólares, tipo assim, tenebroso, foi pior de todo da franquia, tipo assim, de muito, e é um filme que, assim, saiu uma matéria no Deadline, que é um site de referência de cinema, TV, lá nos Estados Unidos, o Deadline, ele publicou uma matéria falando que, assim, espera-se que o filme, no fim das contas, depois de lançar no mundo todo e sair de cartaz, o filme deva arrecadar uns 300, 350 milhões no mundo todo, sendo que o gasto que eles tiveram com orçamento e publicidade, né, gastos com a promoção do filme e tudo mais, foi cerca de 350 milhões. Então, percebeu, o filme, ele não vai, provavelmente não vai arrecadar o que gastaram fazendo e divulgando ele. Isso é um prejuízo enorme. Isso é justo, saca? Tipo, dá pra ver que é um filme feito nas coxas, de qualquer jeito. E, assim, o espectador, ele tá deixando de ser idiota. Com o MCU ainda não funcionou, mas com outros filmes, tipo, o espectador tá deixando de ser idiota, deixando de ser enganado, saca? Então, eu acho perfeito o pessoal achar uma bosta, não ir ver, todo mundo falar que é ruim. Pior filme dos X-Men. Pior filme pra mim. Prefiro ver qualquer outro dos X-Men. Você concorda, Richard? O que você acha? Eu concordo plenamente. Tipo, se vocês verem aí no Twitter, nas sessões que tá rolando aí aqui no Brasil, só tem duas ou três pessoas assistindo. E eu acho bem merecido, porque estão saturando coisa demais. Tipo, quando você assiste o filme e vê que fica repetindo, repetindo, repetindo. E você espera, tipo, um final tão grandioso pra nem acabar direito e ainda ter um gancho pra uma continuação que nunca vai existir. Não, loucura, um gosto de marmita requentada de outros filmes, assim, um negócio assim, maluco, que tipo, não dá nem pra se divertir, porque os outros filmes, mesmo os ruins, mesmo o Wolverine Origins lá, era divertido, sacou? Era Wolverine, pô, era legal de ver, saca? É, você dava risada das galhofas que era aquele filme. Esse aí, velho, nossa, tem umas horas da vergonha alheia, velho, aquela cena dos helicópteros da vergonha alheia, velho, aquilo lá é ridículo. Esqueci o que ia falar, mas peraí. Pra mim, o Fênix Negra só prestou, tipo, a primeira cena, porque. As primeiras partes, porque depois daquela parte que eles vão pra o espaço, pra mim o filme começou a desandar dali. Começou a ficar uma chatice atrás da outra. A gente esqueceu de falar que tem spoiler nessa. Ah, é verdade. É realmente, desculpa, gente. Ainda não assistiu a Fênix Negra? Pare de escutar, porque a gente vai dar spoiler. A gente até já avisou na divulgação, mas para reforçar, se você ainda não assistiu ao filme, pare de ouvir esse podcast. Não, não pare, não. Fica aqui, porque você vai, não vai querer ver o filme depois. É, então. É, não perde assim. tempo assistindo essa porcaria. Vai só perder seu tempo, dinheiro e sua saúde, porque sua cabeça vai ficar explodindo de raiva. Eu fui ver com meu irmão, tinha quatro pessoas no cinema. Quatro pessoas. Ai, tristeza, né? Difícil. Não, fica aí, mesmo spoiler e tal, a gente vai dar um spoiler. tudo mudava, é tudo ser reboot, então os spoilers não prestam de nada, sacou? Não é uma coisa que é definitiva. Assim, ah, morreu a mística, sim, morreu a mística. Não é nada no próximo filme, certeza. Alguém tem dúvida? É, não, mas essa, a morte da Raven já tinha sido, assim, na divulgação do filme, eles já tinham. O trailer já meio que diz que ela morre. Aí eu vi uma divulgação, o elenco todo, eles foram lá pro Jimmy, acho que foi Jimmy Kimmel. Eu tava vendo entrevista desse Jimmy Kimmel, e o Jimmy Kimmel fala, então, a Raven morre no filme, falou pros atores, mesmo na Tora. Ela morre no filme, e aí falou, não sei como é que foi, não sei o quê. Aí eu tava observando assim, a Sophie Turner tava do lado da Jennifer Lawrence, na hora que ele fala, então a Raven morre, não sei o quê. Aí a Sophie Turner fez uma cara, tipo assim, ela regalou os olhos assim, será que era pra ele ter falado isso, não sei o quê, não sei o quê. Mas depois ele não podia falar, porque assim, o trailer já tinha entregado que ela ia morrer. Não, e é bom detalhar o quão animados os atores estavam nas entrevistas, porque, sério, eu não lembro onde foi que eu vi uma entrevista, mas, tipo, a Sophie Turner, ela até tava, tipo, meio que animada, porque ela é muito carismática, sabe, pessoalmente. Sim. Mas, sério, a Jessica Chastain, ela, tipo, tava o tempo todo com a cara, tipo, abaixo, assim, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Por que que Nossa. Eu tô aqui ainda? Por que que eu fiz esse filme? Exato. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência na vida, mas assim, quando você pede aviso prévio, a última semana, você meio que fala, foda-se, vou embora, foda-se. E dava pra sentir que isso era todo mundo no filme, não só assim, o pessoal da Fox, mas os atores também, todo mundo assim. O filme, ele tem um ritmo que, assim, medíocre em tudo, assim, tipo, nada da emoção nenhuma, assim, saca? Tipo, não chega nem a ser tedioso, porque assim, tédio também é uma espécie de emoção, né? É um negócio linear, chatura, assim. Nossa, que terrível. Não, é verdade. Eu queria até, aproveitando, já que a gente já começou falando da Fênix Negra, queria perguntar para o Richard, que é o Richard conhece bem as HQs do X-Men, os quadrinhos. Queria saber, Richard, quem que você... Se você fosse, né, o dono da Fox, pudesse ter feito esse filme do jeito que você quisesse, como que você teria feito, assim? Como é que você teria feito uma possível continuação de Apocalipse? Então, sobre a continuação de Apocalipse, eu faria tipo algo mais pé no chão, tipo Deus ama, o humano mata. Eu acho que é assim o nome da HQ, porque tipo ia ser algo mais pé no chão, porque Apocalipse eles tentaram tipo ser épico demais, e eu acho que isso é o maior problema dos filmes do X-Men, que tenta ser muito épico, mas tipo não tem nenhum filme que faz você respirar, tipo querendo algo menos, sabe, para se divertir. Aí, tipo, seria mais os X-Men lidando com os problemas com a sociedade, tipo, política, essas coisas. Só que, tipo, quando você vai assistir Fênix Negra, é o contrário. Tipo, eles já estão de boa com a humanidade, o Xavier já tá lá falando com o presidente. Eu acho que esse é o maior erro. E tanto que, para mim, Apocalipse nem deveria ter existido. Deveria ser, tipo, que nem um Kenny X-Men, porque o Primeira Classe está apresentando, tipo, a primeira organização de mutantes, que é um Isso. pouco diferente das HQs. E meio que assim, o X-Men 2 dessa franquia devia ser meio que apresentando os X-Men originais, tipo, a gente lidando com eles de boas. E depois, tipo, ainda sem apresentar o Magneto, porque não precisaria nesse filme. E no, tipo, na continuação desse, a gente poderia ter o Magneto chegando e tal, mostrando as ideias dele e ainda assim fazendo ele vencer que nem o Thanos em Guerra Infinita. Tipo, ia ser uma história genial. É muito doido que os filmes do X-Men pecam de uma coisa que eles sempre tratam, né? Que é a questão da identidade. Quando você pensa em X-Men, qual que vem na sua cabeça? Porque, assim, são tantos personagens que é o mesmo, mas com pessoas diferentes, que, assim, o negócio não tem uma identidade própria. Ficou tanto aquele sambão maluco, né? Tipo, pra resolver, os caras têm que viajar no tempo, que para mim já é roubado. Se começou, assim, com viagem no tempo, já tá errado, e depois ainda mete ET, sacou? Eu sei que no quadrinho original tem a questão do espaço, né, no quadrinho lá da Fênix E muito Negra. bem colocado em algumas HQs. Pois é. Mas assim, puta, viagem no tempo e ETs no mesmo ambiente, é assim, falar, mano, foda-se, sacou? Vamos fazer qualquer coisa aqui. Mano, é um E é isso. Sharknado. Exatamente, exatamente. Né? Ah, não dá pra levar a sério, assim, saca? Tem um comentário aqui, ó, deixa eu dar um oi aqui pro pessoal. Já deu? Já foi? Ai, desculpa, que eu tô vendo aí que o trem deu pau. Peraí. Deixa eu ver aqui, ó. Dá um oi pro pessoal aqui. Roti Vasnarim, boa noite. Eliane, boa noite. O Rotive mandou assim, cara, a Fox não usou profissionais e conheciam as histórias em HQ. Isso é imprescindível, por isso que a Marvel fez tanto sucesso. Mas olha só, comparado com o terceiro X-Men, esse até é bem fiel à HQ, a uma Realmente. das HQ, né? Mas não funcionou também, não deu certo. E eu vou admitir uma coisa, eles se basearam nas piores HQs do X-Men, que teve uma época que a drama era tão pesada que fazia, tipo, cada HQ era drama, drama, drama, drama, drama. E, tipo, cansava o leitor, que até uma hora, tipo, dava vontade de o leitor desistir depois dessa saga, entendeu? Não, e tem umas coisas no X-Men que eu não consigo entender. Tipo, você abrir mão de algumas coisas do quadrinho, beleza. Mas tem outras que são, tipo, as histórias do personagem. Que nem, tipo, o Noturno é filho da Mística. E, tipo, foda-se, sabe? Os caras só foda-se essa informação, assim, só toca o barco aí, ninguém vai se ligar Não, nisso, sabe? e o melhor é que, tipo assim, X-Men de hoje um futuro esquecido. O Mercúrio revela que o pai dele sabe mexer lá com a mente e as coisas, certo? X-Men Apocalipse, o Mercúrio fala para todos os X-Men, menos pro Magneto. Aí você fica, caramba, no próximo filme ele vai encontrar o É, Magneto. nem lembraram disso no outro. Você chega no Fênix Negra, Não, nada. e o O Quicksilver final de não fala nada, Apocalipse. ele é ferido e some do filme. No final de Apocalipse, a moça lá do Game of Thrones, Sophie Turner, é isso? A Sansa, Ela a já Jane. mostra que ela já é a Fênix, já dá um, eu não me lembro direito o que acontece, mas já dá no olho dela um. Não, é porque Aí, na de cena repente. final com o Apocalipse, ela meio que faz uma explosão lá, ela dá um grito assim que Pois é, destrói mas tudo. aí já meio que tava nela, mas daí depois só não tava, assim, tava e não tava, e no espaço, e X-Men vai no espaço sem capacete. Ah, não, puta que terror. É, eu queria aproveitar isso que a gente falou, que a gente estava falando, a gente acabou mencionando os outros filmes. Eu queria que a gente discutisse isso, a questão da X-Men comparar com o universo cinemático da Marvel que a Disney construiu nesses últimos 11 anos, desde 2008 para cá, porque a Disney, assim, tem alguns buracos, mas a gente vê que os filmes estão bem amarrados entre si. Você vê que tem uma ordem cronológica direitinho, você vê que tem as relações, e os filmes do X-Men não é tão, não é bem assim, né? É, eu O discordo, que vocês acham? tá? Acho que Avengers não é bem amarrado e tem alguns erros assim que eu falo, caralho, velho, ninguém viu isso, sabe? Tipo, isso passou mesmo, assim, tipo, os caras criam regras e quebram as regras. Ok, até algumas passam, mas X-Men tá de parabéns. Esse aí, os caras, não, foda-se quem morreu. Não, e Foda-se. sabe, uma coisa que eu admiro na Disney é que a Disney, tipo, tem peito para enfrentar aquilo que ela vai, tipo, passar, porque mesmo depois de Homem de Ferro 3 ser, tipo, um fracasso nas críticas e tal, eles não desistiram, eles continuaram, consertaram um erro em Era de Ultron e depois ainda acertaram ainda mais em Guerra Civil. Só que em X-Men foi tipo o contrário. Eles, quando lançaram X-Men 3, eles falaram assim: desisto, vamos começar isso tudo de novo. Dane-se. Só. Pois é, eu fiquei muito confusa no X-Men, que assim, inicialmente eu pensei, ok, tivemos os três filmes, tivemos um em 2000, tivemos X-Men 2 em 2003, e o confronto final 2006, ok. Aí eles fizeram Primeira Classe em 2011, fizeram Dias de Futuro Esquecido em 2014, no Dias de Futuro Esquecido, o Wolverine volta no tempo para evitar a extinção da humanidade em 2023. Aí ele consegue voltar no tempo e no final do filme ele acorda em 2023 com todo mundo vivo, a Jean viva, ou seja, anula o X-Men 3 e o do X-Men 2, que a Jean morre no final. Então, assim, morre, entre aspas, né? Então, assim, a Jean tá vivo, o Ciclope, tá todo mundo vivo depois do Dia de Futuro Esquecido. Todo mundo lá bonitinho e tal. Aí fizeram Logan se passa em 2029, só tem três mutantes vivos e todos morrem no filme. Aí faz o Fênix Negra, que, assim, a Raven morre, mas, assim, no final do Dia de Futuro Esquecido, a gente não sabe o paradeiro nem da Raven e nem do Magneto. Ok, a gente não sabe, ela pode realmente poderia ter morrido. Mas a Jean morre, entre aspas, né? Ela morre em Fênix Negra, mas a Jean estava viva depois que o Wolverine volta no tempo. Ela tá lá no futuro, 2023, bonitinha. Então, assim, eu fiquei muito perdida nessa. Parece que, tipo assim, não sei se eles. Não sei, o que vocês acham? Eu fiquei muito Tem confusa. umas coisas que assim são só mal explicadas, né? Tipo, no Apocalipse lá eles tiram o Magneto de um prédio do governo, cara, é um fugitivo do governo, né? Nesse ele ganhou terras do governo. Tipo, O que aconteceu nesse meio tempo, assim, saca? O cara de curado do FBI. Não, não, ele era preso no Dia de Futuro Esquecido. No Apocalipse, ele casa com a mulher, tem uma filha, só que aí as duas morrem. E aí ele fica puto. Ele tava vivendo afastado. Não sei lá, ele tava na Europa Oriental. Mas no segundo que ele era preso. Tem um gap aí de coisas que não. Sim, tudo bem, não precisa explicar tudo também, mas se você quer botar, né, tipo, botar aquele Michael Fassbender no piloto automático total nesse filme, pô, dá uma palhinha pra gente aí do que tá rolando lá, né? Sei lá. Agora, uma coisa que eu nunca entendi é que, tipo, o X-Men Dias de um Futuro Esquecido é pra agitar a franquia, certo? Tipo, depois de X-Men Primeira Classe. Agora, eu nunca entendi, tipo, por onde a gente começa, tipo, essa franquia? Porque a gente assiste X-Men 1, 2 e 3, depois vai pra Dias de um Futuro Esquecido, tentando ajeitar isso, ou a gente começa por Primeira Classe, que tá reiniciando, tipo, ainda antes, e é uma bagunça. É, você não sabe se, assim, um, dois, pulo três, porque ele não aconteceu, que a viagem no tempo anula ele, né, tipo, é um filme que existe, mas você não precisa ver, porque não faz parte mais. Tipo, é muito complicado, assim, saca? E se você for tentar analisar o desse último filme, da Fênix Negra, você vai ficar maluco tentar... É, porque matadinho, então, tipo assim, não faz. É, ficou muito estranho, e ainda ficou pior ainda, porque, assim, o filme do Fênix Negra se passa em 92. Ele se passa 8 anos antes do primeiro X-Men. E no primeiro X-Men, os caras já estão bem mais velhos. Você vê lá, o Magneto tá velho, o professor X já tá velho, todo mundo já tá mais velho, adulto. E nesses 8 anos, assim, você vê lá o filme desse ano, assim, eles estão novos ainda, sabe? Ficou meio estranho esse envelhecimento. Claro que os mutantes, a gente sabe que eles envelhecem mais devagar, mas ficou muito estranho. Esse assim, cara, Patrick Stewart aí, né? É, em 8 anos, o James McAvoy foi o Patrick Stewart. Não, e engraçado mesmo é que, tipo, o Eric, que é o Magneto, nasceu em 1930. Fênix Negra se passa em 1992. Pois é. Magneto tem 62 anos e em 2000, e tipo, poucos e anos. E o mão da porra. Pois é. É. Deixa eu ver aqui outra coisa que eu queria falar com vocês. Ah, tá. Não sei, com essa. A gente não sabe como o filme tá aí, assim. É um filme, assim, se a gente for pensar, o Fênix Negra, ele foi gravado, primeira gravação dele, foi gravado em 2017, no verão de 2017, porque ele estava com previsão de ser lançado em 2018, no final de 2018. Aí, eles adiaram o lançamento, depois que a Disney comprou a Fox, adiou, teve regravação de cena, o roteiro foi mexido pelos atores, o Michael Fassbender, o James McAvoy, eles tiveram alguma influência no roteiro, o Nicholas Hoult e o Lord também. Foi muito conturbado, né? É um filme assim, que o processo de produção foi tão conturbado que era difícil assim, imaginar que ele fosse dar certo de alguma forma. Mas aí, uma coisa é muito maluca, assim, que tipo, eles já tinham acertado em fazer filmes para maiores de 18 anos com Deadpool. Com o Logan, eles fazem, tipo, um filme meio Bergman, só que de heróis, assim. E funcionou, sacou? Eles lançam o trailer lá dos Novos Mutantes e a galera vê a loucura de ser um filme de terror para maiores de 18. Aí eles só não fazem para maiores de 18, só não fazem um filme pesado com a Fênix Negra. Não dá para entender, tipo, tava dando certo, tava funcionando, tava indo pra um lugar novo, saca? Eles falam, não, vamos refazer. E vamos outro lance aí do roteiro ser reescrito, é por causa dos Skrulls que apareceram em Capitão Marvel, porque a Marvel tinha um plano lá e tal, e quando, tipo, a Marvel viu que iam botar os Skrulls também em Fênix Negra, viram que ia dar, tipo, meio que um problema, que nem era de Ultron, que tinha o Mercúrio, e meio que mandaram a Fox escrever, tipo, esse roteiro, porque não ia dar certo, tipo, dois universos se colidindo novamente. Não, e um filme, claramente... Vai lá, Dani. Ah, não, os Skrulls seriam aqueles bichinhos que pegaram a Jessica Chastain, né? Exatamente. Ah, tá. Eles mudaram a aparência deles, né? Esse cara um esquisito. Careca, alto, bagulho. Não, e podia tirar aí, que não ia fazer nenhuma diferença esses aliens aí do né? Porque assim, nossa, a Jessica Chastain, tipo, puta, que disso, né? Pois é, eu tive uma impressão que, assim, ela é uma puta de uma atriz, ela é muito boa atriz, e eu tive uma impressão, assim, que eu, não é falando que ela não fez o filme que ela não queria, não, mas eu achei a atuação dela meio como se ela tivesse percebido que o filme ia ser ruim, que a personagem dela era ruim, e ela meio que tá, ela deixou isso transparecer na interpretação dela, não sei, eu achei ela uma vilã tão... Você Achei ela entende muito o robótica. que ela quer, mas você não entende como que ela vai fazer, você também não se importa muito. Eles são meio que tipo uma pedra ali que tá no meio do caminho, de uma loucura acontecendo, assim, vários filmes em um, né? Porque, tipo, a cena do trem é outro filme. Agora é outro filme, assim, sabe? Não é uma coisa que tá acontecendo antes. Única cena que empolga, né? Entre Exato, aspas, porque vai exato. ficando, tipo, muito puxado, arrastado e perde a emoção. É, Não. assim, os efeitos especiais eu acho que é uma coisa positiva desse filme. Eles foram muito bons. Assim, o orçamento, pelo menos, deu para ver que esse orçamento foi muito alto, mas assim, eu acho que no quesito efeitos especiais foi um filme muito bom. Não, o Eu acho filme é que. excelente, sacou? A cinematografia do filme é excelente, fotografia excelente, a música do Hans Zimmer lá, excelente, como sempre. Até criticaram isso, a música dele, mas eu acho que tá beleza. Mas o filme, ele é tão médio que não empolga. Dani, você caiu? Será que a Dani caiu? Olha lá, nossa mediadora caiu aí, velho. E agora? E agora, Lucas? O que a gente faz? Agora vai virar igual o Fênix Negra, cada um por si, loucura aí. Mas, velho, não dá. É um filme que, assim, não funciona, não tem pra onde ir, saca? E, tipo, ninguém vai gostar. Não, Eles e tiveram outra coisa que. essa batalha de, tipo, a gente faz fanservice ou a gente faz um filme pra todo mundo. Eles conseguiram não agradar ninguém. Isso é muito doido, assim, sabe? Não, e outra coisa que eu fiquei pensando, a Dani elogiou os efeitos especiais, certo? Mas, tipo, ao mesmo tempo que eles acertam nos efeitos especiais, eles erram na questão do, como eu posso dizer, no, na questão do visual. Porque, velho, quando você vê X-Men Apocalipse, dá tipo um pós-crédito, tipo, bem impactante, porque você vê os X-Men usando aquelas roupas, E é tipo, legal. mó desenho, tá? Nossa. Não, e uma coisa, né? Esse filme se passa em 92, que é o ano do desenho animado que passava na TV e que era sensacional. Então eu pensei assim, nossa, eles vão fazer vários easter eggs, né? Tipo, vão falar da Jubileu e tal. E só não. Foda-se, saca? É Exato. muito, muito foda-se nesse filme, que assim. Não, teve uma hora lá que os soldados lá do trem, com o patchzinho escrito MCU no braço. Nossa, aquilo foi ridículo. Aí eu falei, ah, cala a boca, filme, sabe? Qual coisa mais idiota de se falar? Não, Falei, ah. e tipo, o contexto daquela organização tá lá, é literalmente tipo assim, olha só, o MCU vai estragar os X-Men. Que nada, Fox, eles estão salvando vocês. Pois é, velho. E assim, o que esperar agora? Porque assim, vai pra Disney, né? E a Disney não sabe fazer coisas pesadas, né? Não sabe ir pra essa linha do É, longo. tanto que eu falei com o Túlio que eu não consigo aceitar tipo Homem-Aranha novo no cinema porque eles tipo fazem o filme ter um roteiro bom tipo para um filme MCU, mas não consegue fazer uma história perfeita para o Homem-Aranha. Pois é, nunca. Ah, voltou, voltou. Voltei, desculpa, problemas De técnicos. boa, Dani. Voltei. Foi mal. Estou de Então, volta. é muito triste pensar o que que vai ser agora nas mãos da Disney, assim, saca? Um negócio meio fofinho, meio family friendly, sacou? Pô, X-Men é ciência, sacou? X-Men é política, saca? No X-Men você não tem um vilão, você tem linhas de pensamento diferentes, assim, o Xavier e o Magneto, eles não, um não é herói e o outro não é vilão, saca? Só eles têm entendimentos diferentes da política lá dele, saca? Aí como que a Disney vai fazer isso, né? Eu duvido que venha coisa. Não sei, eu acho que a gente não, assim, da forma que eles construíram até agora, eu acho que eles fizeram, assim, foi bom, assim, o universo que eles construíram é de muito boa qualidade, né, e o sucesso que tem feito justifica isso, mostra isso, que eles estão fazendo, eles estão indo pelo caminho certo. Então, assim, eu acho que vale a pena dar um voto de confiança para a Disney, eu confio neles que eles vão introduzir os X-Men e o Quarteto Fantástico bem. Tá, olha só. Qual o filme de terror que você lembra que a Disney fez? Difícil, né? Porque Difícil. não tem. E como que Ah, sim, os vai novos. ter o Novos Mutantes. Vamos ver o que eles estão fazendo com Novos Mutantes. Pois é, será? Acho eles estão regravando, né? A gente não sabe o que estão fazendo. Mas o teor do achei. Filme... Achei um filme. Achei um filme de terror. Achei um filme de terror da Disney. Qual? Escape from Tomorrow. Qual? Escape from Tomorrow. Aqui tá dizendo. Ah, não, mas não é da Disney. É, se passa num parque, tipo Disney, esse filme. Ah, faz sentido. A história é meio assim, num parque da Disney, que dá uma loucura lá no personagem. Mas assim, filme de terror da Disney é, sei lá, o Ichabod, a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, não o do Tim Burton, o desenho animado, saca? Esses são os terrores da Disney. Sabe, é, eu acho que tipo, a Marvel só conseguiu ficar meio sombria mesmo quando chegou Guerra Infinita, tipo... A gente já foi logo de cara com o Loki sendo estraçalhado, tipo, no pescoço, os olhos, tipo, saindo sangue. Eu falei, caramba, isso é realmente o filme do MCU. Pesado. Acho que Guerra Infinita e Ultimato, tipo, são os que mais ficam, tipo, entre a base da violência. É, o Guerra Infinita eu acho que foi o mais, assim, porque o Ultimato, como era um tom de despedida de alguns personagens, ele ficou mais emocional do que meio de... mais sombrio. O Guerra Infinita foi muito, porque morreu muita gente. Foi tipo assim, aquela cena final do povo desaparecendo, chocou a galera geral, assim. Então eu confio na Disney. Eu acho que ela vai fazer. Não sei se vocês chegaram a falar disso quando eu tive os problemas técnicos, que ela deve introduzir o X-Men da. Eu até falei isso com o Richard mais cedo. É, da forma, mesma forma que fez com o Homem-Aranha, né? Eles já existem e vão aparecer lá. É, isso eu tava dizendo que seria uma boa ideia. Star Wars, assim. Acho que a Disney vai fazer o que ele está fazendo com Star Wars, assim, sabe? Pegar no começo, você até acredita, aí depois vai virando só maluquice, só Han Solo. Não, podiam, tipo, fazer que nem uma Homem-Aranha, tipo, apresentarem os X-Men em outro filme, eles, tipo, falam que passaram, tipo, bem resumidamente, porque a gente já conhece aqueles personagens, ninguém aguenta mais ver, tipo, um reboot de novo e tal, mas, e, tipo, a gente já conhece, estabeleceram lá, botam umas cenas de ação da hora e depois... Parte pro filme, bota o diretor que tiver preparado para isso. Eu sou a favor do universo foda-se, sacou? Eles pegarem todos os personagens aí, o Venom, que nada a ver esse filme do Venom, os Hulks antigos, assim, misturar tudo, fazer a doideira, dois Quartetos Fantásticos, assim, saca? Acho que aí ia ser legal, assim. Esse dá gente, uma... É, o Venom é um personagem que eu quero ver como é que vai ser, porque o filme dele, assim, fez... Gente, voltamos, agora está ao vivo. Por favor, agora está tudo certo. Erros técnicos, caiu do nada aqui a transmissão, mas voltamos aqui com tudo. Vamos voltar a falar aqui do que a gente pode esperar da introdução dos X-Men no universo cinemático da Marvel da Disney. Vamos lá, pessoal, pode continuar aí. Ah, eu não espero nada. Eu espero gente... mais Han Solos, mais Star Wars. Não, eu acho que depois do fracasso monumental de Han Solo, a Disney não vai fazer isso mais, não. Vocês acham que algum Wolverine da Disney vai dar com as garras na cara de alguém? Vocês acham que isso vai acontecer de novo? Não vai. Eu acho que vai, sabe por quê? Porque o Wolverine Imortal, tipo, mesmo sendo tipo, um filme baixo, já tava tipo, apresentando um pouquinho de sangue, tipo, não era igual a X-Men 2, que o Wolverine chegava assim no cara, enfiava as garras, aí a garra ficava presa na geladeira, não saía um pingo de sangue. É verdade. É hilário ser aquilo hoje em dia. Não sei, eu não consigo botar muita fé na Disney, que acho que eles fazem filmes pra todo mundo, e isso é prejudicial pra quem realmente quer ver uma parada diferente, ou pra quem gosta daquele universo, saca? Ah, não sei, vamos ver primeiro com os Novos Mutantes, que ano que vem, se for lançado mesmo, não vai sair. Gravando de novo pra variar. Vamos ver, dependendo de que eles vão fazer com esses Novos Mutantes, quem sabe? Não, eu acho que não vai sair, porque o tanto de refilmagem, e tem uns adolescentes que já tem mais barba que eu, sacou? Os caras já uma coisa que... Esse Novos Mutantes, ele teve, foi ainda pior que Fênix Negra, porque eles gravaram, era o filme ter sido lançado em 2018, aí ele foi adiado para 2019, e agora foi adiado de novo para 2020. Eu acho que a Disney... pegou o filme e viu, isso aqui não vai rolar. Ou tava muito ruim, ou não tava do jeito que eles querem, que são a Disney, né? Então a gente não sabe se eles estão mexendo para deixar na cara da Disney, ou se eles estão mexendo porque tava muito ruim, igual o X-Fênix dele teve que ser regravado, algumas cenas, e eles estão mexendo de novo, né? A gente vai saber só ano que vem. É, uma coisa que me deixou meio receoso por essa franquia nova do X-Men é por causa do diretor que estão... É, saindo rumores de que vai dirigir o filme do Quarteto Fantástico, que eu acho que o Lucas também vai concordar que é um erro. Os caras vão botar, tipo, a maior família da Marvel ser dirigida pelo Peyton Reed. Pois é, eu acho assim. Contextualiza quem que é ele, gente, porque às vezes o pessoal não sabe. Ah, Peyton Reed é basicamente o diretor de Homem-Formiga e Homem-Formiga-Vespa. Eu acho assim, no Homem-Formiga ele até funciona, porque é um personagem assim, lá do C da Marvel, né? Então, tipo, não tinha muita responsabilidade, essa coisa meio cômica, meio boba, assim, né? As piadas meio de tiozão, funcionou. Eu acho assim, você botar esse tipo de humor para uns personagens do lado A da Marvel, acho que não tem muito como funcionar, sabe? Exatamente. E tanto que é uma, tipo, uma das histórias mais grandiosas da Marvel, né? Que tem a história mais complexa. Sim, um vilão foda como tal. Magnífico. Pois é. É, não sei, gente, assim, se a gente for pensar, o Homem-Formiga no filme, quando ele foi lançado, todo mundo tava assim, que merda é essa? Quem que é o Homem-Formiga? Trem chato, Homem-Formiga? Nossa. E os dois filmes, assim, o primeiro teve um sucesso modesto e o segundo fez mais sucesso ainda. Foi um sucesso muito maior de bilheteria do que o primeiro. Então, eu acho que, assim, não custa nada a gente, tipo assim, a gente... Vão esperar para ver se realmente vai ser ele que vai dirigir e vão esperar o resultado. Eu acho que, assim, Exato. a gente fica julgando antes, mas, assim, vai que ele, o cara acerta, né? Eu quero que eles cumpram a promessa lá do Logan e me Ah. mostrem a menina lá, aquela Wolverinazinha do Capiroto, sacou? Que é um filme dela, velho. Tava Ah, tudo ela é assim. ótima mesmo. Sabe, pra Tinha mim, tudo pra mim. pra mim, deviam, tipo, continuar a franquia, tipo, solo com a Laura, porque, velho, a Laura, pra mim, tipo, tem um futuro muito promissor pela frente, aquela atriz. Que ela vai fazer até uma série sobre os livros da Bússola de Ouro com o James McAvoy, que eu tô muito ansioso para ver. Sim. E para mim, tipo, eu fico meio receoso se eu quero uma continuação ou não, tipo, de Logan, porque para mim é aquele filme que fecha um ciclo e para mim aquele filme, aquele final foi feito pra gente pensar, sabe, tipo, da teoria, mas tipo, não mostrar para não estragar tipo nossa expectativa. É que nem Um Lugar Silencioso, tipo, acaba de um jeito que a gente fica, caramba, o que vai acontecer? Mas a gente meio que não quer ver para tipo, não se decepcionar, porque a gente sabe que vai dar errado. É, eu acho que assim, os Novos Mutantes seria a continuação de Logan, né? Porque Logan termina, todos os mutantes morreram, e tem aqueles mutantes lá que eles fizeram, então eles que seriam os Novos Mutantes, né? Tipo assim, meio que o Mas final de Logan foi aquilo. não teria a mocinha lá, a Wolverine. Não, aí teria que colocar ela. É, a gente tem que ver como é que vai ser, né? Porque tem isso, aí tem, a gente tem que ver como é que eles vão fazer com Deadpool. É, É, tanto que quando eu vi o Deadpool. trailer de Os Novos Mutantes, eu fiquei tipo, rapaz, eu acho que esse filme vai ser diferente, porque aqueles monstros que estavam vendo de terror e tal, eu acho que aquilo não vai ser tipo real, acho que vai ser meio que tipo os X, aqueles Novos Mutantes sofrendo tipo Condição experiência, aí eles, psicológica. é um traumatismo, algo do tipo. Vai ser meio que um trauma, aqueles pesadelos, tipo o cara saindo de parede e tal. Não, mas para você ver, né, como o produtor não entende do que a galera quer. O diretor, o cara, o roteirista, falou: não, vou fazer um filme de terror. Os caras, não, vai fazer filme de terror, ninguém quer ver isso, não. Eles filmam, soltam um teaser e a galera vai ao delírio. Aí, não, não, pode fazer um filme de terror agora. Aí tem que fazer as paradas, saca? Puta que pariu, velho. Custa perguntar, custa levar. É, realmente o pessoal não gostou Agora muito. uma pergunta: vocês querem um terror estilo Corra ou um terror genérico? Puta, difícil, hein, velho? Essa é a minha questão. Difícil, velho. Eu tenho algumas coisas que eu implico com corra, assim, umas brincadeiras nos momentos errados, assim. É, mas tipo, eu acho que Corra não foi tipo feito para ser um filme terror, tipo, ao extremo. Acho que foi mais feito pelo suspense. Acho que a categoria colocada de terror em Corra é meio que errada. Pode ser. Pode ser. Tipo, acho que o filme no máximo tem um susto, que é aquela cena lá do veado correndo e pulando na cadeira, no carro. É, mas se Ah, for. aquela cena também do. Tem uma cena que dá assusta, assusta, que é quando o cara ele sai da casa e ele tromba com um cara Ah! correndo no jardim. Essa Aquela cena é cena dá um genial. susto. Mas o que dá é o assim, não é susto. Eu senti tem umas cenas meio medonhas. A mulher lá rindo e chorando. Eu acho que É uma é agonia, pegada. Tem agonia, outro. sensação de agonia. Pois é. Mas essa linha é muito tênue, né? Que se a gente pegar nessa linha, vocês podem falar que Iluminado não é terror também, porque não? Nossa senhora, aquele filme é terror. Dá Sim. medo. O Jack Nicholson é um terror naquele filme. O Jack Nicholson Assustador. é o terror do Iluminado é quando aparece lá, quarta-feira, né? Eu acho que é um filme que pode ser colocado nessa sugestão, eu acho que também pode ser uma noite alucinante. Mesmo, tipo, tendo um toque de terror, a gente fica mais agoniado do que assustado. Tipo, a gente fica, foge, foge daí, foge daí. É, mas assim, pensar num filme de terror pode ser de qualquer nível de terror, mas com poderes especiais é muito legal, saca? É uma junção É, de legal. muito É, interessante. vocês estavam falando de música aí, eu tava pesquisando, eu não tinha prestado atenção, porque o Fênix Negra eu não, eu, foi um filme tão. Enfim, eu não prestei atenção na trilha sonora, e depois eu fui ver que a trilha sonora é do Hans Zimmer. Sim, e que para mim tá excelente, não tem Não, é, pois é, tipo assim, mas eu não prestei atenção na trilha, tipo assim, que eu fiquei tão, não sei, eu tava tão meio assim, decepcionada e prestando atenção em outras coisas, que eu não consegui me ligar na trilha sonora, é do Hans Zimmer. sabe um problema que eu percebi? Que as pessoas estavam reclamando assim, nossa, que trilha sonora horrível, não sei o quê. Eu tava falando isso com a Dani, que eu senti isso quando eu assisti o filme, tipo, essa trilha sonora tá meio ruim. Mas quando eu assisti, quando eu escutei a trilha sonora sem o filme, eu fiquei, caramba, realmente é boa. Pois é, Eu acho eles que o sabem maior tudo. problema é que não se encaixa nas cenas, tipo, é uma trilha sonora boa que não se encaixa. Eu Fica acho que fazendo ela isso. salva algumas cenas, ela melhora algumas cenas, assim. Porque tem umas cenas, que nem aquela cena da Fênix fazendo o Magneto andar, que é, dá meio vergonha alheia, um negócio meio esquisito de ver. Tipo, a música dá uma salvada ali para não ficar um negócio muito cômico, muito de mau gosto, assim, saca? Acho que um exemplo de cena é aquela que a Fênix Negra tá mostrando os poderes, tipo a música. Tipo, não tem nada a ver, sabe? É, mas também não salva tudo, né? Que nem, tipo, eu acho que passou batido pra muita gente, mas que nem o Magneto vai lá matar a Jean Grey e ele tenta e não consegue, e ela fala, agora eu vou te mostrar como é que se mata alguém. Ela começa a apertar o capacete dele, né? Aí, de repente, ela só explode o capacete dele e, tipo, faz os pedaços entrarem no corpo dele, ele atravessa uma parede e na próxima cena que ele é capturado, ele já tá normal, assim, sem ferimentos, né? Nada a ver, assim, nada. Ah, por falar nisso, uma coisa que eu achei ridícula foi a aparição da Polaris. Tipo, ela apareceu, oi Polaris, tchau Sim, Polaris. Foi tipo isso. só um cameozinho assim, né? Puta, não, Não, e uma os coisa. mutantes lutando do lado do Magneto lá, que assim, não fala nada sobre eles, só dá assim, tipo, você também não fica muito interessado, porque não parece, né, muito legal, assim. Não, aí tipo, a gente tá assistindo o Fênix Negra, do nada passa pra Guerra Civil dos X-Men. Tipo, você É. fica, o que que tem a ver? Que merda, né, que É uma tipo de bagunça. Oi, Não. gente, eu queria perguntar uma coisa para vocês que a gente acabou focando muito em Fênix Negra. Se vocês pudessem escolher de todos os filmes da franquia do X-Men, aí pode considerar Deadpool, pode considerar os filmes solos do Wolverine também. Qual que vocês acharam? O melhor filme e o pior? Melhor filme, Logan. E Agora, o pior? pior filme, eu tô em dúvida se eu escolho o Origins Wolverine, o Apocalipse e o Fênix Negro. Eu tô com esses três. Mas, tipo, no final da minha lista tá esses. E você, Lucas? Logan, com certeza, melhor filme, assim, um bom filme, não um bom filme de herói, um bom filme de X-Men, um bom filme. Né? Esse, com certeza, é o melhor filme de X-Men. E o pior, Fênix Negra, com certeza, assim. Eu prefiro assistir até o Wolverine no Japão lá. Eu fiquei pensando nisso. Falei, se eu tivesse que escolher, assim, dois DVDs aqui na minha frente, eu não escolheria a Fênix Negra. Tudo bem que eu acabei de assistir o filme também, né? Não queria ver de novo agora. Mas assim, eu acho que qualquer um, mesmo o Origem do Wolverine, lá que tem a cena dele no banheiro, assim, que só faltou, tipo, toin, tipo, e gag com plateia, assim, tinha que ser o Wolverine, saca? Até eu prefiro, assim. É, para mim, eu vou entrar nessa pauta e eu vou defender Wolverine Imortal. Para mim, Wolverine Imortal tinha tudo para dar certo, tipo, tava indo bem, tipo, começou com aquele lance lá do Japão, do cara lá que chamou ele, eu fiquei, caramba, tá indo bem. Aí chega aquela cena lá do enterro, o Wolverine, tipo, soltando as garras e sai no sangue, eu fiquei, caramba, já estamos evoluindo. Só que para mim o problema começou naquela cena do trem. Eu falei, isso não tem nada a ver com Wolverine, não deviam ter botado isso. E começou a desandar ainda mais quando apareceu a vilã. E para mim o filme tipo acaba horrendo quando aparece o Samurai de Prata. Ali o filme foi assim, ó, tipo isso. E você, Dani, qual é seu melhor e pior aí? Ah, acho que eu gostei muito de Logan, mas eu acho que o filme que mais me envolveu, assim, que eu gostei mesmo de ver mesmo, eu acho que foi Dia de Futuro Esquecido. É um filme que eu tava com... Todo mundo tá empolgado pra ver. Esse, ao contrário de Fênix Negra. É um filme que toda a sessão que eu vi tava lotada. Todo mundo tava querendo ver. Porque é um filme que uniu o elenco das duas franquias, né? Tava o pessoal da franquia antiga e o pessoal da nova geração, da geração mais jovem, né? Então tinha lá a Jean antiga, o Ciclope antigo, aí tinha os quatro, né? Os dois Magnetos e os dois Professores X. Então, tipo assim, eu achei um filme que foi um evento, assim, enorme. E é um filme bom, eu gostei muito do filme. Eu realmente gostei. Eu achei um filme, assim, talvez, não sei se é o melhor, mas foi o que eu mais gostei de assistir. Se tiver passando na televisão, eu vejo ele de novo. Eu realmente gosto de Dias de um Futuro Esquecido, mas quando eu assisti pela primeira vez, eu, tipo, não tive a mesma sensação da desculpa, porque acho que faltou muita coisa, sabe? Tipo, você espera mais, e acho que a gente pode comparar esse filme com Ultimato, porque Dias de um Futuro Esquecido era pra ser o ultimato, tipo, dessa franquia pra começar outra. E meio que conseguem acertar isso, mas, tipo, não conseguem botar coisas o suficiente pra quem é fã, tipo, fã abraçado, sabe? É, o foda dele é que, pra quem lê os quadrinhos, como eu li, como o Richard, que é perito, é muito idiota, né? O poder que eles inventam lá pra Kitty Pryde é um negócio assim que, tipo, não se sustenta. E aí, por si, já fica meio loucura, assim, saca? Então é um filme que, assim, eu gosto, mas quero com um amigo só, saca? Mas você não falou o seu pior. Ah, sim. Não, eu tô pensando de outro, assim, eu gosto muito dos filmes do Deadpool também, assim. Eu gostei muito do... O primeiro é muito bom, sensacional. Mas o segundo também, aquele finalzinho dele, a cena pós-crédito dele, é fantástica também. Então, assim, então, Deadpool é muito bom. Eu acho que eu sou a única pessoa que não gostou do Deadpool 2. Ah, cara, eu achei o filme do Deadpool 1... Eu achei as piadas melhores e tal. Mas o segundo, eu não sei, aquele. Eu acho que ele. Acho que tu gostou do exagero, né? Tipo, os personagens se dando certo. Aquela cena pós-crédito deles é sensacional. Aquela cena pós-crédito lá, dele voltando no tempo e matando o Deadpool, o antigão, ele matando o Ryan Reynolds quando ele tava lendo o roteiro de Lanterna Verde. Gente, sensacional. Eu acho que a parte que eu mais gostei desse filme do 2 foi literalmente a cena pós-crédito, porque eu meio que sentia o clima do 1, sabe? Porque quando eu reassisti o, tipo, reassisti o 2, eu senti, tipo assim, eu saí de Deadpool 2 querendo, tipo, um filme meio que mesmo ritmo e tal, só que, tipo, quando eu assisto o 2, fica... Não é, tipo, o que eu queria e tal, as piadas às vezes são muito fora de hora, é muito exagerado, sabe? Eu acho que, assim, uma coisa que é excelente do Deadpool, principalmente do primeiro, é que ele consegue se comunicar como o quadrinho fazia. Então, tipo, né, ele tem a manha de fazer como o quadrinho fazia. Não é, tipo, o Wolverine interpretado pelo... Como é que é o nome do ator mesmo? Esqueci. O Hugh Jackman. Não é o Hugh Jackman fazendo o Wolverine. Era o Deadpool. O jeito que, como ele se comunicava, era o Deadpool. Era muito próximo do quadrinho. Isso foi sensacional. Sem falar que é engraçadíssimo, né? Uma coisa engraçada, se vocês perceberem, é que quanto mais o Hugh Jackman, tipo, malhava e crescia, mais os filmes deles pioravam. Sim, com certeza, com certeza. Não, e os cameos dele lá no Nossa. Dias de um Eu Futuro. acho muito. Não, cameos, não. Ele fez Apocalipse, né? Foi em Apocalipse e Em Primeira primeira Classe. classe. Isso, exatamente. Ele manda ele tomar no cu, no bar. É E classe. no fotógrafo. E Para no. você, para vocês, tipo, em questão de HQs, tipo, o Wolverine era muito importante na história da Fênix Negra, porque tinha o lance lá Jean Grey, Ciclope e Wolverine. Vocês acham que em Fênix Negra, tipo, com todos esses problemas, deu uma saudade, tipo, do Wolverine estar lá, tipo, um triângulo amoroso, tipo, uma carga ainda mais pesada pro Wolverine sofrer o que estava acontecendo? Com certeza, porque tipo, esse romance que eles criaram assim do Ciclope com a Jean Grey nesse filme não convence. Os dois atores estão ruins, o texto tá ruim, você vê e você fala, olha o que o cara tá falando. Acho que ela não faz a mesma, o cara mais. Nossa, que terror! Assim, esse filme, eu não gosto de falar com os atores, não, assim, eu tava até falando com o Richard mais cedo, que assim, que eu achei que a Sophie Turner, ela deixou a desejar, como a Jean Grey, que era a oportunidade dela ser o grande destaque, e ela não cumpriu as expectativas, mas eu acho que é um filme que, assim, que o roteiro não ajuda ninguém. Então, assim, realmente. Tem alguns atores que realmente, tipo assim, eles realmente são muito bons. Você pega o Michael Fassbender, o James McAvoy, eles fazem maravilha com qualquer merda que eles dão pra ele. Mas pra eles. Mas assim, eu acho que é difícil falar que assim, que a Sophie Turner e o Ty Sheridan, eles são maus atores, eles são bons atores. Mas o roteiro, os diálogos que eles tinham, as cenas que eles tinham eram muito ruins. A Sophie Turner, não sei se é uma boa atriz, porque eu nunca vi nada bom dela. Ah, você não gosta nada dela em Game of Thrones, não? É, um papel assim, que qualquer um pode fazer, sonsa, né? Uma coisa meio que será meio perdida. Ah, eu acho que ela foi. Que a Sansa era uma personagem que ela foi desenvolvendo. Ela, no início ela era meio sonsa, mas ela foi aprendendo, sabe? Ela foi desenvolvendo, assim. Por exemplo, a cena dela matando aquele cara que estuprava ela, dando ele pra comer de comida dos lobos, dos cachorros dele, eu achei aquela cena dela sensacional. Foi um show de atuação dela. Não me convenceu como fadona. Se ela tivesse cara a cara com a Sansa, ia passar vergonha, essa coisa. Ia falar. Não, não, ela não é foda, mas ela, eu acho que ela é uma atriz boa. Eu acho só que, tipo assim, eu acho que ela é uma atriz, assim, que ela, assim, ela não é um nível James McAvoy, Michael Fassbender, consegue fazer milagre com coisa ruim. Mas, não, assim, o Fassbender, dava pra ver que ele não tava nem aí, e ele consegue ser ótimo, sabe? O cara pensa assim, nossa, croissants, quanto tempo que eu não como croissants, e fazendo as coisas... E, tipo, funciona, sabe? O cara não, uma coisa que eu percebi da Jean Grey nesse filme é que, tipo, ela tentou fazer um esforço, tipo, quando a Jean Grey tá sofrendo, e meio que não dá muito certo, tipo, ela tenta fazer, só que não chega, tipo, ao nível suficiente de dar carisma ao telespectador. E quando ela vira a Fênix Negra, aí piora tudo, porque ela só via com uma cara, tipo, o filme dele, tipo, fazendo as marcas. Pra mim, ficou como se fosse, tipo, uma crise de adolescência. Isso pegou muito mal. Às vezes ela consegue, e às vezes ela só, tipo, foda-se tudo, vocês não me... É tipo, nossa, velho, que chatura, velho. Não, e pior, tipo, o filme é sobre a Fênix, tipo, o nome do filme é Fênix Negra, e eles, tipo, não dão nenhum destaque sobre o nome Fênix Negra. Tipo, a única coisa que a gente tem com o nome Fênix é quando o Ciclope fala assim, ah, as crianças estão dizendo que ela é Fênix porque ela ressurgiu. Tipo, isso, é só isso. E o mais doido é que, assim, o poder da Fênix Negra no quadrinho destrói planetas. É um negócio, assim, gigante. Não passa... É uma entidade, não. Tipo, não, não te passa a sensação de que, nossa, essa pessoa, só de você estar perto, coisa que aconteceu lá no terceiro X-Men, né, que tem a cena do Wolverine tentando ficar perto, ele vai, tipo, perdendo pele e regenerando. Aquela cena, nossa. E aí é treta essa mulher aí, velho. Tipo, nesse não, ela é só uma adolescente crisenta que dá uns... explode as coisas. É, não, ela não é nem adolescente mais, né? Ela era adolescente no Apocalipse, né? Que era 10 anos antes, ela já tá adulta. Ela é adolescente, só que parece uma crise. Ah, assim, não, não, sim, eu entendi, assim, mas eu entendi tudo assim. Entendi! É, sim. Por que vocês fizeram isso comigo? É, nossa, que chato, velho. Eles botaram o Noturno como um mó psicopata também, não entendi. Não, odiei o Noturno nesse filme. Não, chega. Tchau. Vamos... Mano, o que fizeram com o Noturno nesse filme? Pois era pra ficar lá pra fazer coisa e ficar com cara de maluco, assim, né? É, demorou, velho. Botar a mulher aqui na frente do trem e foda-se. Nossa. É, eu também tava esperando também ver mais o Quicksilver também, o Mercúrio, né? Ele, mano, ele machuca e some. A única coisa que eu tava esperando nesse filme de bom era o Mercúrio. E nem tem alguma cena dele de novo, né, em câmera lenta. A única cena que tem é ele lá no espaço, salvando o povo. Ah, tem uma que ela tira os pedaços de madeira debaixo dele pra tomar um capote e cair de cara no chão também. Fala, não, ele está machucado, por isso que ele não pode... gostei dessa cena. Nossa, puta, péssimo. Eu fico lembrando, oh, mais raiva, sacou? E, tipo, mano, e pior, a história faz, do... É, sério, o que ela faz lá de, tipo... Ela dá umas porradas nos carros de polícia, sacou? Nem é tão grave assim, pra, tipo, o presidente falar, nossa, nunca mais eu vou lidar com isso, saca? Nos outros filmes, a Jean Grey faz coisas piores, acontecem coisas piores, saca? Mas nesse, assim, não. Ela bateu em policiais. Isso não se faz. Esses X-Men são ruins. Meu filho não deve gostar dos X-Men. Porra, velho. Ah, não. Que roteiro. Não é, velho? O que você ia falar, Richard? Você ia falar alguma coisa? É, e o pior mesmo é que, tipo, a gente tava meio que ansioso pra ver como o Mercúrio ia se relacionar com o Magneto. E, tipo, a coisa que a gente mais esperava não acontece no filme. Não, eles não têm nem cena. O Mercúrio machuca, acabou ele no filme. Eu fiquei muito bolado com isso. Tipo, é, tudo bem. Filme que esqueceu. Também tinha o Professor X, ele tinha aquela namorada, a Moira, Moira. Que ficava com ele em primeira classe, aí em Dias Futuros Esquecidos ela não aparece, em Apocalipse ela volta, ele fica com ela, em Apocalipse, no final, e nesse filme ela não existe. Também. Esquecendo que ela existe. Ficou meio... Parece que foi um filme que foi, tipo assim, a Fox sabia que tinha só mais um filme, isso assim, já sabia que ia vender pra Disney, falou, vamos fazer só mais um filme, que nem era pra ter sido feito, que geralmente são só trilogias, inventaram um quarto filme pra fazer, fizeram de qualquer jeito, achando que ia dar dinheiro por causa do elenco, porque é X-Men, e fizeram o filme de qualquer jeito. Não, Ah, e... total. Ah, não tem que lidar com isso no futuro? Então foda-se, sacou? Engraçado mesmo, tipo, como a Fox estava ligando para esse filme para dizer o contrário, porque, tipo, além de tudo, eles pegaram. Deixa eu só analisar alguma coisa aqui. Vou precisar do diretor de Fênix Negra para ver se é realmente Ah, esse é o filme. Simon Kinberg. É o roteirista do X-Men 3. Ele fez X-Men 3 e, tipo, viram que não deram certo, tipo, Fênix Negra com ele. Aí eles vão fazer o quê? Vamos fazer Fênix Negra de novo com ele. O cara de volta. Quem sabe agora ele não tá, né? É, Nossa. vamos dar uma segunda chance. Deus Não, de um futuro. o Simon Kinberg, o Fênix Negra, é o primeiro filme que ele dirige. É, Sim, mas dirige, quem era mas, o tipo, Mas ele produziu os outros, né? Ele ele produziu os outros. dirigiu e escreveu esse filme, pra piorar. Sim. Nem o roteiro bom deu, né? Não, e vocês não ficaram pensando na cena lá do trem, tipo, velho, tem um monte de coisa de metal que podia soltar o Magneto facilmente. Por que que ele tava preso ali, saca? Tipo, ele usa as coisas depois. Por que que... Ele tava seguindo o roteiro, ele leu e falou, putz, É. vamos deixar o filme acontecer. Foda-se, aviso prévio, é minha última semana aqui. Ô, gente, mas se É. vocês pudessem dar uma nota de 0 a 10 para essa franquia X-Men, de forma geral, considerando todos os filmes, de 0 a 10, quanto que vocês dariam? 8,5. Ah, sua nota tá alta. É porque, tipo assim, os filmes que a gente teve maioria foram, tipo, filmes que tentaram ser épicos, alguns conseguindo, outros não. Tipo, teve a exceção de Deadpool e Logan, que tiveram, tipo, mais uma drama mais fechada. Não foi, tipo, algo tipo, ó, vamos dominar o mundo, não sei o quê. Foi, tipo, algo mais pé no chão. E eu acho que, tipo, nos acertos, a Fox se dá muito bem, mas, tipo, nos erros também. Erra Fica meio. feio. Exato. Tanto que, por causa do X-Men 2000, muitos filmes de heróis que a gente tem hoje em dia tá aí, por causa deles. Tipo, X-Men 2000 e Homem-Aranha. Tipo, e Blade antes, né? Porque Blade também foi um sucesso de trilogia. Até o terceiro filme. E se você pudesse dar de 0 a 10, Richard, para o filme só do X-Men, os sete filmes, né? Foram sete filmes. Que nota que você daria? Para os sete. Uma Peraí. média. Então vamos pensar. X-Men 1 abriu franquias de herói, beleza. Eu daria tipo, vamos lá, 3. X-Men 2 foi melhor ainda, vamos aumentar para 4. É, X-Men Dias de um Futuro Esquecido dá 7, porque mais 2 pontos, porque fechou uma franquia e começou outra. Aí com X-Men Primeira Classe, a gente dá tipo, mais um ponto, porque foi um bom início. X-Men 3 a gente já desce, né? Tipo, a gente já desce um ponto. E aí fica 6 de novo. X-Men Apocalipse. Tem que descer um ponto aí, né? Muito. É, tem que descer um ponto. Ia ficar meio que 5 por aí, 5. Ah, entendi. E você, Lucas, dá uma nota de 0 a 10 para todos os filmes e depois só para os filmes do X-Men. Para todos os filmes, acho que um 6 está de bom tamanho. É. Os acertos são poucos, mas são muito bons. Mas os erros são muito graves, assim, sabe? Acho que o Fênix Negra, tipo, seria um zero para mim. Porque, assim, a única coisa interessante que seria explorar, tipo, não, agora os X-Men estão bem com o governo e com a sociedade. Eles só. Não! Aqui a gente já mata aqui rapidinho isso aqui, pronto. Saca? Era a única coisa interessante da parada. Então, zero para ele, né? Então, acho que um 6 pro total. X-Men, só X-Men, 5, porque eu vi no cinema quando era moleque, cinco. E do tal que, 5. Ah, tá. Você fala para todos os filmes do X-Men, daria 5 em 10. Para todos com Deadpool, Os sete filmes do X-Men. 5. 5 sendo bacana isso. É, uma coisa que você falou, você sendo bonzinho. Uma coisa que eu tenho que relevar aqui é que, como agora X-Men Fênix Negra acabou a franquia e ela tá agora, tá agora nas mãos da Marvel, eu tô torcendo pro seguinte. Eu quero que esses filmes aconteçam, mas eu não quero que eles sofram o que o Homem-Aranha sofreu, porque, tipo, os filmes do Homem-Aranha são realmente bons, só que, como eu disse, não pegam a característica principal do personagem. Tanto que, quando a live caiu, eu tava falando isso pro Lucas. Tipo, é um filme bom, tipo, para o público e tal, porque o público se envolve e tal, mas, tipo, quem é fã de HQ mesmo se sente insultado, porque você vê tudo aquilo que você amou do Homem-Aranha sendo destruído em tela. É outra coisa, né? Tipo, tá, é o mesmo personagem, mas é outra coisa, né? Exatamente. Você fala o Homem-Aranha, o O primeiro? Dessa, com o Roland? É, e tipo assim, eu tenho um porém. Em Guerra Civil, conseguiram fazer ele direito, na minha visão, porque ele fala com o Tony, dá lição de moral, fala que pega, tipo, coisa velha e monta, tenta ajudar até meio com dinheiro. Eu fiquei, caramba, esse é realmente o Peter Parker que eu conheço. Só que, em De Volta Lá, parece que destrincharam um personagem, tipo, não é a mesma coisa. É, tanto que, Dani, eu recomendo tu reassistir, tipo, tu vê como o Peter, tipo, a conversa dele é mais madura, sabe? Ele parece ir, porque no filme dá um detalhe, tipo, dizendo que o Peter é Homem-Aranha há quase um ano, sabe? E meio que ele já devia estar acostumado com o que ele tá passando. Aí, tipo, você sente um pouco de maturidade, mesmo ele sendo um garoto de 15, 14 anos. Eu gostei muito do Michael Morales lá, né? Do Miles Morales. O amigo dele? O Homem-Aranha latino, Ah! né? Tipo, aí os caras vão, eles, tipo, não, vamos inovar aqui. O outro Homem-Aranha, o mais atual, assim, aí É legal. o Aranhaverso. Ah, tá. Tanto Porque que aquele desenho ali, pra mim, tá é tentando genial. bater nessa coisa do nerd dos anos 70, lá não vai colar mais, saca? Não tem como colar mais. Realmente. Tanto que o Ultimate foi feito para isso, que as HQs do Ultimate faz o Peter, tipo, ser meio mais rebelde, só que não tira a essência do personagem de como o Homem-Aranha é. É meio que isso. E, tipo, até em Aranhaverso, você sente, tipo, o peso que é, tipo, o Miles na escola, sofrendo bullying na escola e tal. Porque se você for pegar o Homem-Aranha de volta lá, você vê, tipo, o que o diretor John Watts disse. Ele falou assim: eu me inspirei muito em Curtir na Vida Doidado e Clube do Sangue, que pra mim é um erro total fazer isso no filme do Homem-Aranha. Porque se você for pegar as HQs, tanto que eu tenho uma aqui, que tem o mesmo nome do filme, que é De Volta Lá, você percebe que quando o Peter vira adulto, ele meio que tem uma memória ruim sobre a escola. E tanto que quando ele vira professor, tem uma parte nas HQs que é bem interessante, que rola tipo um tiroteio na escola, que nem um massacre de Columbine. E o Peter, tipo, vai lá, tira os alunos, se esconde e veste a roupa. E quando ele tira a máscara de um dos assassinos, é um dos alunos dele. O Peter fica pensando: caramba, poderia ter sido eu se eu não tivesse me controlado naquela época. Tipo, a época do Peter não é pra ser uma época boa, é pra ser uma época ruim. Tipo, uma época que marque a vida do Peter, mesmo tendo alguns acertos, ia marcar ele, porque além de fazer isso tudo, o Peter ia, tipo, ajeitar muitas coisas no passado. Tipo, ele tem uma conversa muito interessante com o Flash, que ele descobre que o bullying que ele sofria é porque o Flash fazia isso para se sentir forte, porque ele sofria abuso dos pais. Sim, pesado, pesado. Pesado pra caramba. E ele admirava o Homem-Aranha porque, tipo, o Homem-Aranha era forte e tal. É tipo um símbolo. Sim. Gente, eu não consigo imaginar a Disney fazendo um filme assim, com uma cena dessa. Nem a parte Abordando de temas tiroteio como e ser um amigo dele, abuso, nunca. né? É, Sexualidade. A Disney é sempre esse tipo, negócio não é abuso sexual. misógino, né? Como eu posso dizer? É tipo uma violência. Violência caseira. Pronto. Melhor. Violência caseira. Era isso que o Flash sofria. Nossa, Disney não tem a manha de fazer essas coisas, né? Não, esse aí a Disney não faz, não. É, É isso. tipo, tem até tipo uns desenhos, tipo, que é o Espetacular Homem-Aranha, sabe? Tipo, se vocês forem assistir, é um desenho de 2008 e, tipo, faz isso muito bem, mesmo pro público que é criança. Tipo, tem um Peter lá tentando equilibrar a vida dele, tipo, de como ser o Homem-Aranha e tal, a tia mãe reclamando. 3Dzão de computador, esse aí, não é? Não, não, não, não. É tipo, É bem cartunesco mesmo. Tipo, se você faz, tem duas temporadas e infelizmente foi cancelado porque quando a Disney comprou os direitos, cancelou o desenho da Warner Bros. E deixou muita gente bolada porque era um dos melhores desenhos. Disney tá fudendo tudo, né? A Disney tá fazendo não ter mais Fox Sports no Brasil. Você sabe disso, Dani? Ah, não. Pois Ah, é. não faz sentido, né? Porque ela, enfim. Nossa. Nossa. Ah, Maldita Disney, velho. Maldito Mickey, velho. Nossa. Não, e tanto que, se vocês forem, tipo, ver os novos desenhos da Disney, que foi o Ultimate Spider-Man e o Marvel Spider-Man de 2017. O Ultimate foi lá pra 2013. Foi uma decepção total, porque, tipo, era um desenho, tipo, com os grafos bonitos e tal, mas quando você começa a assistir, você sente que bota um piadinha demais, vira, tipo, um exagero. Que na questão das animações é o contrário, né? A DC manda super bem e a Marvel, assim, tipo, sempre fiascos, né? Um ou outro que vai bem, assim, mas a DC é sempre Flashpoint, Não, e tanto cabuloso, hein? que se você assistiu o Espetacular Homem-Aranha 2008, você vai, tipo, sentir como é ser o Peter na vida de verdade, e você vai ficar te perguntando, caramba, um adolescente passando por essas coisas, tipo, é uma carga muito pesada, entende? E outra Sim, coisa, os vilões são muito bem colocados nesse desenho, tipo, no primeiro episódio, uma coisa que eu curto em De Volta ao Lar, fizeram uma coisa desse desenho nesse filme, só que de uma maneira diferente. Que foi o Abutre, ele trabalhava pro Osborn, só que o Osborn não dá, tipo, uma visão pro Abutre e pega o projeto dele pra ele. Aí o Abutre vai lá e se revolta. Tipo, os vilões desse desenho são muito bem colocados. Tipo, tem uma conexão com o Homem-Aranha às vezes e não tem, porque todos os heróis não precisam, tipo, ter uma conexão direta com o Homem-Aranha, sabe? Sim, mas acho que a gente devia voltar para X-Men, né? É, se eu ia falar isso agora, pra gente voltar no outro dia, a gente se sentia Acho que falando. Herói, depois que a gente fala do Homem-Aranha. Talvez quando lançar o próximo Homem-Aranha, a me gente chama. faz uma live que fala disso. Aí a gente volta a falar do. Aí eu quero ver se eu vou mudar minha opinião. Eu tô dando mais uma chance, porque eu revendo o trailer, eu senti o Peter, tipo, já amadurecendo com a morte do Tony, mas também tem umas coisas a criticar. Veremos aí, né? Oi, gente. Vamos lá, considerações finais. Vocês querem fazer falar alguma coisa? O que vocês Bom, querem falar? eu queria Lucas, dizer que vai lá. assim, X-Men sofreu com muitos reboots, né? E isso foi muito prejudicial à série, né? Como um todo. Então, eu espero que a Disney consiga manter uma linha de pensamento, uma linha de atores durante os filmes que ela for fazer, que eu acho que isso ganha peso, né? Porque quando você pensa assim, Capitão América, você sabe quem que é o Capitão América, né? Quando você pensa Homem de Ferro, você sabe quem que é o Homem de Ferro. X-Men. Puta, quando eu penso em X-Men, vem uma loucura na minha cabeça, assim, vem o Jamie McAvoy, sacou? Vem o pessoal do primeiro filme, lá, aquele, o Ciclopes, lá, que eu nem lembro o nome do ator lá, mas que já não é há James muito tempo. Marsden. Isso. Nossa, nem ia lembrar nunca. Saca? Eu acho que assim, eles precisam de uma unidade. Eu acho que é o que Ah, tá, tem você que ser. fala assim, de não ficar fazendo o cara novinho e a versão, a mesão mais velha, né? Você fala só os caras adultos já de uma vez. Já pega uns galanzão, umas galanzonas, jovens, assim, manter bastante tempo, assim, saca? E aí vai, né? Tipo, ter uma unidade. É isso que eu acho que devia ter. E talvez vai ter de terror, né? Duvido, duvido. E você, Richard? Bom, para me despedir desse podcast, eu queria primeiramente dizer obrigado, né? Tipo, a Fox, porque mesmo com todos os problemas, fizeram, tipo, uma franquia que conseguiu manter-se, entre aspas, tipo, muitos anos. E com essa franquia, eles conseguiram, tipo, inspirar muitas outras franquias, como o MCU, a franquia do Homem-Aranha 1, 2 e 3, porque se não fosse esse filme, nem existiria, sabe? Tipo, iam desistir de fazer o papel. E o X-Men, eu elogio uma coisa que é, tipo, conseguindo fazer o primeiro filme com heróis em grupo. Eu achei isso genial. Mesmo, tipo, não fazendo direito, conseguiram botar muitos heróis numa tela só. Isso foi maravilhoso. Então, eu queria dizer obrigado pela Fox e venha o que vier, Marvel tá nas suas mãos. Sim. E tragam de volta um bom Juggernaut. Quero o Grouch de volta. Bom, a gente Cata já ali. tem o Ryan Reynolds. Pois é. Quero Deadpool, quero mais Deadpool nesse nível assim, família da pesada, com piadas assim, pesadas. É isso que eu quero, sabe? Ah, gente, então é isso. Muito obrigado pela participação hoje no podcast. Richard, muito obrigado. Lucas, A muito gente que obrigado. agradece. É, provavelmente, obrigado pessoal que participou aqui no YouTube. Desculpa mesmo a falha técnica, não sei o que rolou, gente. Vi que o Túlio mandou mensagem, a Regina também mandou, gente. Obrigada por ter acompanhado a gente aqui. E é isso, semana que vem tem a oitava edição. O Túlio, não sei se. Acho que o Túlio deve voltar semana que vem já, ele já vai poder voltar. E é isso, gente. Muito obrigada. E é isso. Até a próxima. Se der, a gente vai ver, se vem longe de lá, né? Tá chegando, Tomara. mês que vem já, ó. Quem sabe? Vai acontecer, vai acontecer. Vai Então, sim, com tchau, gente. certeza. Até Obrigado. mais, Valeu. gente. Obrigada. Tenha um bom final de semana. Você ouviu Papo de Boteco.